solução. Seja como Deus quiser, esse CD do Ovos da Lei aí quebrou, mano. Louco. Que da hora mesmo. Aqui fala aí. Hoje o Max escreveu esse som aí, né? Pode crer, né? Bem louco. Zica, né? Escrevia muito. Deus não tem. Só a pouco satisfaz. Pô, eu tava vendo ali esses dias ali, mano, na internet ali, os pessoal falando assim que o Menor saiu da Ovos da Lei. Pode crer, tio. Fiquei sabendo essa fita aí. E aí, Menor, o que você tem a dizer sobre isso aí, tio? Eu tenho a dizer isso aqui, ó.